Eu sou soldado do exército. Hoje eu consegui uma permissão depois de 2 semanas preso na base. Eu consegui uma permissão hoje para sair, para ver minha esposa. Falei assim, ó, eu vou para casa. Minha esposa tá grávida, preciso ir para casa. E eles me deram uma permissão depois de 2 semanas. E eles meio que confinaram todos os soldados dentro das bases para eles não pegarem e serem infectados. Então eles prenderam todos os soldados sem permissão de sair da base. Então eles estão todos confinados dentro da base fechada. E essas são as medidas que a Real tá tomando muito, muito fortes, que eu não vi nenhum outro lugar do mundo tomar, né?